te lhe fazer feliz. Não, vou tentar com uma voz que óbvio. Se eu não puder, foi meu lado machista que quis. Eu vou tentar no teu falo e meu lado canalha vai ter que parar. O homem não para, o homem não para. Gostar, gostar de alguém. Amor, de verdade, eu quero ver quem tem. Pode ter cinco mil festas, mas under da face da terra. Se o homem ficar pateta, acredite, a festa não era com isso, só uma cara. Meu lado canalha tem que ter falho. Não pode saber meu passado em outra área, cara. Não sei como chego, se chego de cara. Olho na sua cara e descubro que ela é pedra rara, cara. Há uma cara que estou pra falar na sua cara. Se der errada, a taxa tramada será bem cara. Gostava dela, sentia que ela me curtia. Mas meu lado machista não permitia ousadia. Quem disse que homem tem que ter muita mulher? Pensou assim, mas meu subconsciente não quer. Se vomitar as palavras que estavam trancadas na minha garganta, talvez acionasse ela alavanca de uma esperança. Sempre fui louco, tô ligado que elas falam do toca-chola. Você é foda, com você não vou pisar na bola. Que mentira. Só patifaria, chacina de coração de mina. Se duvidar te levo pra minha casa. Não tem jeito, eu vou te falar o que se passa. Eu vou olhar no fundo da menina, dos olhos da mina que gosto, pra ver se posso lhe fazer feliz. Não, vou tentar pelo lógico, óbvio. Se eu não puder, foi meu lado machista que quis. Eu vou tentar no que falo, meu lado canalha vai ter que parar. O homem não para, o homem não para. Gostar, gostar de alguém. Amor, de verdade, quero ver quem tem.